325. Muito rápido. É Red Gabi. Affirmative. Go 1897, clear to confirm, select level 360. Take off from runway 10, right turn, dial departure, later transition after later flight direct to pretty position. Bravo Romeo, India Delta X. After up is Zulu 16 according to flight plan route. Scott 5141 and frequency 120.8, go 1897. Go 1897, clear to confirm for level 360. Bell departure, leader transition, after leader, fly direct to bridge. And upper Zulu 16, right turn after departure, call code 5141, and Salvador departure control 120.8. Salvador 3554. Go 1897, respect correct, report when ready at the stand 06. Patrulha for pushback, go 1897. 3554, número 3 para copy agora, ao nível 190, Aracaju, será coordenado para 3, formação em curso de Juliet. Dial, thank you. Agora eu não recebi seu plano, confirma o BT? Estava falando aqui para 10h20. 10h20, chega em mais 5 minutinhos, eu tenho que chegar ao chão para a cópia. É, todas essas coisas. Salvador 355 no 4. 355 5 no 4? Estimativo, coordena nível 150, Aracaju. 150 será coordenado. Recepção localizador 9809. Torre 118.95. 1895, boa. Passarelo do 9809, bom dia, continua aproximação, reporte baixado, travado, QNH 10 no meio. Baixado, travado. Passarelo do 9809, livre pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 15 nós. Livre pouso, passarelo. You. Can you confirm just souls on board? Ownership 172 on board. Roger, thanks. Solo Salvador, é o Tom Mike X-Ray Hotel informando o término do reboque na posição de número 9. X-Ray Hotel. Como trim estimado por voo 1642? Autorizado, coordenação com a equipe de solo, voo 1642, chame para o táxi. Autorizado, 1642. Na 75, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Na 607, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, da cola 10 com a primeira curva direita, terceiro da El, Leda, Bridge, Intercept Upper, Zulu 16, até Bravo até o Zulu, faz conforme a nota do plano. Transponder 5131 e o controle 120.8. Autorizado São Paulo Guarulhos, 5101, o plantão Marcelo, toda a direita, Israel, Luiz Abril, tentando fazer o gol novamente, para o hotel do Lula, já pode continuar no quarto. Fundo 3 para Transponder, 308, controle, também jogou na minha direção. 307, correto, me para push e acionamento no gate 10. Salvador, bom dia. Geral 9970. Geral 9970, informação em curso é Juliette, aguarde copa número 3. Salvador, go 1897, ready for pushback and startup, 10-6. Flight 97, stand by. Stand by. Salvador Tower, good morning, 3-5-1 Clare, ready to take off. 3-5-1-7, Roger, maintain holding point. Maintain 3-5-1 Clare. Ground 3507, clear the line up and maintain runway 10. Clear line up and maintain runway 10, 3517. Está pronto para o pushback, acionamento. Feito Station 06, report to run a red text coordination with ground staff. Here for pushback, we report for taxi, go 1897. Solo, bom dia, passaria 9809, vem por hora, nosso escudo. Passaria 9809, taxi via Alfa, reporte Anga, taxi foi Juliette, por gentileza. Alfa, reportaria para Juliette. Natal, 3 horas e 15, 132 agora. Já o Rio, 9645. Tá firme, mais 30 segundos eu faço copo, Rio. Negativo, vamos ver copo, espera, guarda. O Gol no 642, 132, Natal, confirma a autonomia. 3 e 15. 3 e 15, ciente, via Índia no ponto de espera, chama a torre, 108, 612, o altímetro no 0 no 6. Corrigindo a frequência da torre, 118, 95, Gol no 642, bom voo. Ponto de espera, 18, 95, ajuste no 0 no 6, obrigado, bom dia. Bruno 705, segue o tráfego da companhia à frente como número 2, no ponto de espera chama a torre 108.95, altímetro 10, 16, bom voo. O passarinho do 9809 mantém a posição antes do táxi 6 Juliette. Mantém a posição antes do Juliette, o 09. 19645, copia. Negativo. 19645, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 310, decolada 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída, Puca, transição Caju, a rota é para o ISP 58, 51145 no transponder, o controle 120.8, Rio 9645. 0 conforme, 310 para Recife, decolada 10, curva esquerda, pela Puca, Caju, ISP, motorista 58, 51145, transponder. O controle 120.8. Pronto para pushback do acionamento Rio 9645. Já confirmando a saída Puca, Jamo, Jamo, Caju, Rio 9645. Puca, Jamo, Jamo, Caju, ok. Correto, 09 é o portão do Patrícia, após quando foi para o táxi, Rio 9645. Pronto para o táxi. Já estamos prontos. Reporte quando foi para o táxi. Afirmativo, reporte quando foi para o táxi. Salvador Bronco 18907, we are ready to taxi with people on board 186. Endurance 3 hours, alternating continuous. 1715, maintain holding point. 01897, text via Manapron, text via India, the home point, contact tower 118-95, ultimate set 1016. Roger, CLB, April, India, tower 118-95, and 1016, go 1897. Salvador, 3594. 5594, uns 30 segundos para cópia. Mais Juliette Romeu, mantém escuta, número 3, informação curte aquilo, aguarde por gentileza, pata bata, a intenção é partir de tua suia paralela. Ingressa Juliette, posição remota no 3. Gente, após o voo, prossegue para a remota 14, confirme. 1-609, decolado 5-6, chame controle na frequência 120.8. 208, obrigado, bom dia. Olá, bom dia, do Alfa Yankee Tango. Alfa Yankee Tango, número 4 para atendimento, por gentileza, aguarde... É chamado, por gentileza. Afirmativo no guarda, obrigado. Trip 5594, pronto, cópia. Pronto. 5594 é Trip Salvador Aracaju, no 50, nível autorizado, decolagem da 1-0. Primeira curva à esquerda, precisa sair da Pucajama, Pojama, direto Aracaju. 5-1, no transponder, e o controle 120.8. No 50, autorizado, decola 1-0, esquerda, Pucajama, Aracaju. 5-1, 208, controle, pátio 3, está pronto para pushback. A número 2 no setor, 5514, aguarde, mantendo escuta. Aguardando. Federal 9970, pronto para cópia. 0 no 8, Coronel 642. Salvador Tower, good morning, go 1897, ready to take off. Go 1897, maintain loading point. Federal 9970, Salvador Teresina, autorizado em voo 340, decolado 1-0, primeira curva esquerda, pedido saída Momo, transição flop. Após, conforme rota do plano, 5154 no transponder, 120.8, é o controle, gol cogênio, Federal 9970. Vamos lá, 350, então, primeira curva vai ser a esquerda pela Momo flop. O controle é 120.8, transponder 5154 e vamos conforme a rota. Só confirmando, a rota autorizada é o 340. O 35 inicialmente é incorreto. Opa, desculpa, 340. Então, solicita a proa 075, aproximadamente 15 milhas deve estar a formação. Excelente, livre de vista. 642, obrigado. Level 5, Airborne 258. Contact Salvador, first control, frequency 120.8. Thank you. 030, ainda não recebi no sistema, é, mantenha a escuta aguardando, o Lima Filho Zulu. 7. Oi, Salvador, bom dia, gol 17. Contato radar 360, sai da árvore. 360, chegada árvore. .07, portão 10, chamou pronto para acionamento, puxa. Roger. Guardando essa equipe de solo, é posto pro táxi, portão 1-0, gol no 607. Max Juliette Romeu, copia. Max Juliette Romeu, voo local, Salvador, Salvador. Decola 197, primeira curva direita, litoral sul. Vai litoral sul, controle 120.8, 0115 ao transponder para sobrevoo Passo de Caçu e posteriormente paralela. Junto ao controle Salvador, Max Delta Romeo, 4 da Bata, possível 02 a bordo. Proteja e Max Delta Romeo. Correto, passamento táxi 14, 1895, Max Delta Romeo, bom voo, até a volta. Salvador, 1946. Aposto no ponto de espera da terceira salvada. Estou a bordo, 3055 minutos de autonomia, 350 minutos de autonomia, alternativa Salvador. 1945, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2895, altímetro 10 no meio, bom voo. Aqui no estado 895, centro de ajuste, 1016. O trip 5514 na escuta, só chega. Coordenação equipe de solo após o 727 da Total, está livre para 3. 727 da Total, após o 727 da Total, está livre. Fica no quadro. Apenas corrigindo, 727 da Rio. Bem, 727 da Rio, irá iniciar o seu no quadro. O Alfa Yankee Tango Solo. Positivo, Alfa Yankee Tango, dando parte 3, solicita reboque para o gate 1. Afirmativa, a intenção é do PAS 3 para o portão 01, é o número 3 no setor, temos duas aeronaves para puxar aqui no setor. Irá aguardar aí, uma estimada aí de 10 minutos, o Alpine Tower. Afirmativa no aguardo, obrigado. 120, decimal 8. 120, 80, graças, terra grande. Agora, pronto, 4350, APTA. Pronto, APTA, cargo 6570, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 350. Decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Fuca, transição Caju, a rota é por o ICE 58. Decolada 5164, transponde o controle 120.8, APTA, cargo 6570. Para confirmar o transporte, 5164. Afirmo. Autorizado 350 Recife, Astro 58, sai de Afuga Caju, decola da 10 com curva esquerda, 5164 transponder, 120 decimal 8 controle. Correto, parte 3 e apostando pronto para o pushback acionamento, o apetado 6550. Já está pronto para o pushback acionamento. É o número 2 no texto, aguarda. Aguarda, boa, 0050, confirmação, 850 pontos, 3050, confirmação, o número 07, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama 2895, altímetro, altímetro 1016. Pátio ponto de espera 2895, menor 9911, Fortaleza, informação em curso é aquilo, a intenção é o nível 310. Afirmativo, 9911. É o número 2 para cópia, aguarde, por gentileza. Aguarde, 9911. Sou 3554 para o táxi, 45 a bordo, 3:40 alterna Recife. 3:40 Recife, confirma apenas o POB? 45. TR-5514, táxi em frente, Pátio 1, seguido o Boeing da Gol como número 12, no ponto de espera chama 2:08.95, o altímetro 10 no meio, 3554. Pátio 1, segue passagem aeronave da Gol, aqui vai passar na outra esquerda. Índia, ponto de espera 2, 5154. Segura 9970 na escuta, corrigindo o APTA cargo 6570 na escuta. Sempre. O ápice da cauda, coordenação aqui de solo após o ATR do trip, que passa a cauda, está livre o pushback funcionamento no PAD 3, coordenação aqui de solo, o ápice da cauda, 6570, após o ATR da trip. Após o ATR da trip, autorizado o pushback funcionamento, 6570. Eu vi o que está no controle, passou? Tráfego Salvador, bom dia, T3153. No 53, o número 3 para cópia, aguarde por gentileza informação em curso aquilo. Entra aquilo, guardando a cópia. Qual a saída prevista, por gentileza? Dial. Dial, obrigado. 9645. 9310. Autorizado a alinhar e decolar a cabeceira 10, vento 110 graus e 10 mancha. Enche e reporta iniciando o sobrevoo. Eu aguardo o 9970 da Cidrão. Gente. Lima de luz do número 3 do solo Salvador. Que luz do meu solo. Estou no 4, ponta de espera pronta. 35% no 4, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter 5% no 4. Ponta na sala. 991 autorizado, Fortaleza. Nível 3, 1-0, da Salvador 1-0 com a primeira curva à esquerda. O fim de saída Momo, transmissão Franti. Conforme rota do plano, nível correção. O transponder é o 5160, controlando 2-0 de sinal 8. 2-5-9-4-3. Na porta 6-4-5, desculpa. Voo no 897, Recife, 1-2-5-1-3-3-25. 1-2-5-1, conversa secundária. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5 é secundário, bom dia, agora 897. Calará, Sobral está pronto para o estacionamento. Caralho, então, 1-6-0-7, bom dia. Após o início do teste do ápice 6-5-7-7, está autorizado. Sobre da El, 607, fechou. O Lima que nos ajudou na escuta do solo, Camarão. Tipo 5514, autorizado decolar, cabeceira 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Eu vou decolar, se você está no quarto. Pode contact, Capitão Cargo 6570, com 2 a bordo, 2h40 de autonomia, alternado Natal. Sente, autorizado o táxi até a ponte de espera da pista 10 via Pátio Indialto, no ponto de espera chame a torre, 18 decimal 95, o ajuste 10 no meio. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 18,95 a torre, Capitão Cargo 6570. Para o Salvador, eu tô mais 991 para a frente, pega o canal. Considerar que já. Eu tô mais 991, o número que eu já estou agora é de 1.3. Aguarde, eu tô mais 3.953, para a próxima, 3.953. 3.953, autorizado Rio de Janeiro, Galeão. Viampa, Zulu 1-0-10 Max, após Lúcio, após conforme nota do plano. O nível 380, da cola da 1-0 com a primeira curva direita. Perfeito saída da El, lida após voar direto brise. O transponde é o 5163 e controle 120 decimal 8. Aproveite, chegando aqui para dados. Chama Recife, 12545, alternado 12685. Recife 12545, alterna 2000.85. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, trip 5514. Contato radar 150, saída PUCA, trip 5514. Saída PUCA, 5514, ciente. Mantém cabeceira 10. Mariane, manter, cabeceira 10, 6507. 08. Tá pronto, 08, selecionamento, 2973. Na sua equipe de sol, reporte o táxi, o 3153. Portaria, 3153. Rua Aracaju. Direto Aracaju, 5514, ciente. Na performance com o mesmo perfil de saída. Fecho mais decolagem por mais 3 minutos. Tango Lima, que usou na escola, na escuta do Sol Salvador. Cinco, cinco, no quatro. Prossiga. Confirma a velocidade. 1.970 indicada. Certo, tem condições de aumentar? Negativo. Só 99 não tem constante com a equipe de solo coordenar o curso sem interferir com 7373 total da federal na retaguarda. Afirmativo, coordena então com a equipe de solo, cliente do federal na retaguarda, total 99. Tem condições sem interferência. Afirmativo, 99. Boa tarde, federal, boa tarde. Federal pro táxi. 2 a bordo, autonomia é de 3h30, altera sobre isso. Federal 9970, autorizado o táxi em frente, Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre, 18.95, o ajuste na 0 no meio. Certo. Federal poderia cotejar, por gentileza. Livre táxi, ponto de espera, chama a torre, 16. Tá bem, Federal 9970.